brilha. Pela flor que nasce, pelos montes altos, pelo mar também, pelos passarinhos, pela noite e o dia, pela brisa leve que de longe vem, pelo alimento, pela habitação, pela amizade de irmão pra irmão. Nações.